dançar agarradinho. Logo depois, domingo, a gente vai detonando muito som pra você. E o DJ Massinho da Carreta Vetrum vai chegando e detonando pra aqui pelo Mauro, garoto. DJ Massinho. Ai, DJ Massinho Music. Vamos pra cima. Se já estamos misturando as meias e dividindo o mesmo edredom. Só que na moral pra você, você, você. O meu guarda-roupa tem seu parceiro esquerda também, da buraquinha, sua primeira. O banheiro já tem maqui. Tá todo mundo por aqui, obrigado, maninho. Adoro quando corro pra você assustar. Você é meu herói, matador de baratas. E depois de tudo a gente dá risada. Se você já me deu a cópia das chaves. Olha aqui, dama, celular indo também, da sua primeira dama. Está aqui no sistema, obrigado, garoto. Eu quero acordar do seu lado toda manhã. Ouvir seu bom dia, um café, croissant. Duas cópias da gente correndo no quintal. Os altos e baixos de todo o casal. Eu quero nós dois bem juntinhos. Por aqui, beleza, impregnados aqui com a gente, já endoidando tudo. Tomando todas sempre, fazendo aquela pressão doida aqui no bonde. Até o final, eu e você. Valeu, Suelen! Banda 007. Parceiro Hélio do celular também, da buraquinha. Obrigado, garoto. Saque no Mauro. Se você já me deu a cópia das chaves, o que eu tô pensando, acho que você sabe. Nega Jô, da buraquinha. Acordar do seu lado toda manhã. Ela e o seu primeiro damo. Café, croissant, duas cópias. Sabe que ela quase mata ele ontem. No quintal, os altos e baixos de todo casal. Eu quero nós dois bem juntinhos. Até ficarmos velhinhos, bengala e crochê. Até o final, eu e você. Eu quero acordar do seu lado toda manhã. Ouvir seu bom dia, um café. As cópias da gente correndo no quintal. Os altos e baixos de todo casal. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder. Detona Marcinho! Beijá-lo aqui. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? É esse dia aí, é justamente esse dia. Que eu não quero que aconteça. Então sua amizade me esqueça. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Banda 007. Segura o predador hoje aqui no bonde. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser. Como o da bike da saudade, tá por aqui com a gente. Obrigado pelo carinho também. Vou guardar esse amor que eu tenho aqui. Meu parceiro gordo também daqui na área. Obrigado a você, maninho. Está aqui no predador. Eu vou pegar a sua mão e não poder te levar pra casa. Fica tão perto assim da sua boca e não poder. Manda zero. Beijá-lo. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore? Meu orgulho caiu quando subiu o álcool. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar. DJ Marcinho. Marcinho. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse... Logo mais do meu parceiro, DJ Matheus, considerado detonando aqui no Mauro. Querosinho. Daqui a pouco o Marcinho vai lá pra pedreira detonando no calçadão, garoto. Copo abraçando a garrafa. Não é... Aí eu passo o comando pro meu parceiro Robertinho Prime, pro Matheus considerado. Você não volta. E o bagulho vai ser doido, garoto. Maldito sentido que nunca se acaba. Vou beijando. DJ Marcinho. DJ Marcinho Music. Solidão é companheira nesse risca-faca. Enquanto você não volta, eu tô... Se impregnasa aqui, amiga Girlene também. Maldito no presente. Sentimento que nunca se acaba. A Marisa também, a Sueli e toda a rapaziada. Tomando todas. A falta de você. Vocês são muito parecidas. Tô tentando apagar fogo com gasolina. Sobre dia 9 de junho também tem o incrível Bola de Prata aqui no Bonde da Velada. Meu parceiro Laino tá por aqui. Já mandou avisar, bora pra cima, garoto. Manda DJ Marcinho Music. Só 5 minutos, juro que já vou. Levo só um importante, o que você deixar. Depois bato a porta, nem digo já vou. Capitão, muito atrem. Últimos instantes, baby. Parceiro do Gasborg aqui com a gente também, obrigado a você, maninho. Hoje não brigue com... Isso aqui só de boto o ano todo, com a família Mauro Sua também. Tudo acabou. Fala, Gasborg! Lágrimas vão dizer. Gasborg que tava lá na estação, curtiu o show do Vetron Prime com a gente, porra, né, maninho? Bora pra cima, garoto! Lágrimas. Choro por ti. Eu choro por amor. Me diga quem nunca chorou. Me diga quem nunca chorou. Só conheço você. Eu choro por amor. Me diga Banda quem nunca 007. Com vazio em mim. Ei, seu lugar aqui faz lembrar você. Ei, sei que errei, mas eu já paguei mais do que devi. Ei, sei que só pensei. Meu parceiro Carlinhos, a primeira da manhã aqui com a gente também. Foi da boa. Cara que eu conheço de longas datas aí, né, maninho? Que não ia te procurar. Uma festa pra ideia, hoje pras mães aqui no Bonde da Velada. Chamou o Mauro Sou que a representa. Tudo vem dizer que o meu amor é de areia e sol. O amor de areia se desfaz. As ondas levam, o vento vem derrubar. Você na esquerda aqui também, Nadu. Casa de shows esquerda. Sem você. Aqui com a gente, obrigado, maninho. Vou viver, o amor de areia se desfaz. Quer dar uma de cafetão agora? Levo, o vento vem derrubar. O amor de areia se desfaz. Mas sem você, me explique como vou viver. Manda canéis. Como é que é? Abre o jogo, acabou. Pra que esconder esse falso amor? DJ Marcinho. Eu confiei, me entreguei. Perdona, Marcinho. Meu coração até se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pôde cair essa farsa de amor? Meu parceiro. E parabéns pra você. O rei do espiritismo aqui do Arislândia. Que minha paixão não. Daqui a pouco vai sortear por aí. Obrigado. Sorvetão aí, né? Mostrar. Sabe, não é, garoto? Falso. Bora pra seu Maninho! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Banda K10. Logo mais tem Matheus por aqui, garoto! A do jogo acabou. Pra que esconder esse falso amor? Eu confiei e entreguei. Meu coração até se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão... Tá aquecendo bacana as emoções hoje pra tocar de tudo pra galera. Obrigado. Pra você, Zé Marcinho, é tudo por aqui, ó. Uma sequência marcante pra você agora. Simbora, bora, bora. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Vivo sem ninguém, quero fugir da solidão. Encontrar alguém, imaginar uma paixão. Que meu parceiro Douglas Cyborg aqui com a gente. Quero fugir. Já tá tomando Douglas desde cedo aqui. Bora pra cima, garoto! Cuca tá por aqui também. Fala, Cuca. Não vou aguentar outra estação. Hoje eu vou sair pra me divertir, dançar essa canção com meu amor. Toca DJ Brás, Marcinho, pra valer. Marcinho, faz essa galera delirar e enlouquecer. Sueli, nós brigada doce, obrigado Sueli, você sempre com a gente. Sabe que é nós, né? Nazaré também, a Sheila. Dura rapaziada aqui da Turma do Dona com a gente. Amanhã meu parceiro Carlinho. Tá curtindo de montão, Marcinho aqui no Mauro. Bora pra cima, Carlinho! Lembrar bacana do Marcinho aqui, aqui no Predador! Pra cima, Mauro Zon! Pra cima, Mauro Zon! Aqui no Bonde! Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Ela está... DJ Marcinho Music e as marcantes. E aí, gordo, como é que é, garoto? Quando lhe fala de amor. Obrigado, Dani, também da presente. Obrigado pelo carinho também. A galera lá da bike da saudade tá por aqui. Ela se diz como eu, ela com certeza vai se ligar. Beija, me cale, me fale que não passou de ilusão. De um doce beijo, desperta os desejos guardados no fundo do... Logo mais tem muita pressão, tem muito funk daqui a pouquinho pra você. Meu amor, uma pressão e marcante rapidola aqui no bonde, garoto. De não passou de ilusão. De um doce beijo, desperta os desejos guardados no fundo do meu coração. Pode ir Tá por aqui também a parceira Mini Silva. Vou ficar bem. E a Bia da Musas da PDP. Assim, tá por aqui com o Marcinho, tá aqui no Mauro. Junto com meu parceiro Laeno também. Bora pra cima, garoto. Pedaços do nosso laço de amor. E as impregnadas? Itamaraty. Vou ficar bem, vou ficar aqui. Bebê, isso aí, vou virar o cavalo do cão daqui a pouco. Nossa canção. Vou parar só terça-feira. Itamaraty. Vou ficar bem, vou ficar aqui. Didi Gerson, vai tocar. Nossa canção, eu vou dançar. É que não. Será que tu chupa? Chupa, pararará. Sem arranhar, hein? Pararará, chupa, pararará. Minha Girlene, meu irmão, pelo amor de Deus. Pararará, emoção. Pra cima, Mauro Sons. Te tocar, sensação de ter você aqui pra me amar. Você vem. Calma, Maria do Bairro. Um brilho no olhar e diz pra mim: vai não, ele não vai não. DJ Capó, emoção, conquistou meu coração. Essa coisa rabinola, essa coisa marcante aqui pra galera. O Marcinho vai detonando aqui no Auro. Já ouvi voz aqui no Ponte. Sente detonando por aqui, meu parceiro Renatinho e o Rony dos Brinquedinhos. Welcome. Só pra relembrar um pouquinho, bora Carvinho. Você é a sua primeira dama. Dentro do coração, a paixão. Época lá na pedreira, meu irmão. Até o carrinho foi lá conhecer as paradas. Meu verdadeiro amor. Da pessoa, o sonho futuro. Invadindo corações. Da pessoa, DJ Zé do lado e Anderson tocando. Pra que amiga Cuca também. Da pessoa. Olha tudo, rapaziada, presente com a gente. Obrigado você, Cuca. Invadindo corações. Saque no Mauro. Da pessoa, DJ Zé do lado e Anderson tocando. Sem aliviar, sem tirar de dentro, mano, mano, mano. Acordando com a gente por aqui, ó. Ele e o DJ Matheus, considerado para pra cima, garoto! Tudo que eu quero é te amar. E o Rony dos Periquitinhos. Um abraço! Esse som. Pra cima, Mauro Zon! Sobre ser o seu pensar, não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Marcinho, com o Marcinho, da turma, da turma. Dale, Marcinho! DJ Marcinho. No comando do... Hoje tem muito showpitel. Não consigo acreditar que no seu peito existe amor. Com o DJ Marcinho é chope e periquita. Estou sentindo tanta dor. Há muito tempo eu me entreguei de corpo e alma pra você. Olha o Rony, dá por aqui, meu parceiro Rony. Obrigado a você, Marinho. Isso aqui no Predador, garoto. Te entreguei. Esse cara é velha guarda, eu conheço ele. É um bom tempo aqui no Arislândia, né? Eu comecei a tocar aqui no bonde, ele já. Chegamos junto. Olá, Rony. Não é fácil esquecer o que passou, mas vamos tentar reviver o nosso amor. Agora é o Top DJ Marcinho. Foram tantas emoções, aquele nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Quero te encontrar e relembrar as nossas loucuras de amor. Perdido sem você eu estou. Será que posso te ter? Você é meu amor, meu louco desejo. Logo mais um, meu parceiro Matheus, considerado detonando aqui no Mauro. Juntamente com o Robertinho Prime lá do Xerifão. Sei que sou. Todo mundo por aqui, obrigado pelo carinho também. Valeu, Mauro, pelo espaço. Você, aqui no Mauro. Mauro Som, o predador do Icuí, garoto. Fala, Carlinho. Harrison Lemos e banda Tecnoencia, a nova sensação do Pará. E dá pra aqui, meu parceiro Pica-Pau. A nossa GDB já chegando com o Marcinho aqui no bonde. Já vamos rumo ao calçadão. Quando você escutar, sei que você vai lembrar. Marcinho. Os momentos que passamos juntos, ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Curtindo por tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. Guerreirão, tô tentando parar. Parceiro Laino também, tudo rapaziada presente no sistema. Está aqui comigo, obrigado, maninho. DJ Marcinho. Calma, calma. Te quis, mas você não ligou. Pra cima, Mauro Zones. Fiquei aqui no Arislândia. Temos pra te... Alô, Icuí. Encontrei minha felicidade em outros beijos. Agora você sofre pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Aqui meu parceiro Carlinho também. Não erro mais, volte pra mim. Parceira Sueli também, as impregnadas aqui doidando com a gente. A continua as marcantes, já já tem muita pressão na tua cabeça, garota. Já aprendi. Essa rabinola mais marcante com quem conhece o Marcinho vai detonando por aqui. Dale, Marcinho! Detona, Marcinho! Se você quer, então vem. Olha aí, meu parceiro Bigavó, que ele é a sua primeira dama aqui. Tá chegando no sistema com a gente, bora detonando tudo, garoto. Mas o que me magoou, machucou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente, como quis ser tua mulher. Se você quer, então vai, porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais, porque me machucou, magoou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente, como pra cima, Mauro Zon. Veterano, incomparável, comparável. DJ Marcinho da Carreta Vetron. Fazendo mano bacana, já aqui no Bonde da Pelada, né, Maninho? Festão das Mães! E o Mauro Zon, claro, detona todas! Aqui é banda Quero Mais e você. Quero Mais. Olha aí, nossa amiga Sueli também. Ela ajuda com seu filho, Big Apau, Edivaldo. Isso aqui de boa com a gente, curtindo o Dia das Mães. Obrigado, Maninho. Atrás não... Tamo junto, garoto! Não, juro, não te quero mais, porque me magoou. DJ Marcinho. DJ Marcinho. DJ Marcinho Musa. E agora? E agora? Vamos lá, meu DJ. Aperta o play. Volta aí, playboy. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve o amor? Aqui. Eu confiei, entreguei. Meu coração a você machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pode cair nessa farsa de amor? E aí, como é que é? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um falso. E a gente agradece o montão que dá presente com a gente hoje aqui. Galera que tá curtindo o Mauro Zon, obrigado pelo carinho. Abre o jogo, acabou. Marcinho. Pra que só desse falso amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração vai por se machucou. Noite do meu lado, fica aqui imaginando. Mas como pode cair? Top DJ Marcinho Music. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado. Fala carinho no chão aqui, maninho. Esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns a você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que isso é um fato. Relaxa, você tá na minha e eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. E me entrega logo. DJ Marcinho. Top DJ Marcinho. Eu de tanta ilusão. Tu tá na minha. Larga de besteira, o nosso caso é sério. Me entrega logo o seu coração. Já não aguento. Não, eu vou pra aí porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. pra te abraçar. Só mostrando uma regra legal pra galera, bora pra cima. Mas que eu vou, que eu sei que... Já já tem muito abraço na tua cabeça, por aqui, maninho. Qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Aldair apagou a luz. Meu parceiro Bigapau da equipe GDB da cidade nova aqui com a gente, obrigado, maninho. Eu te agarrei, novinha. Tá aqui no Mauro, tá aqui o Marcinho. Te convidei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha. Novinha, novinha, eu te agarrei, novinha, pode pá. Eu te beijei, novinha, pode pá. Te conquistei, novinha, novinha, novinha, novinha. Gosta dessa música aqui, ó. Aí, desistando conversar, então vem aqui pra gente entender se lá. O seu olhar desencontrou no meu, meu coração. Alô, Icuí, bora endoidar, bora! Eu tô querendo novamente ver pra hoje em dia eu falo pra você. Que a decisão apertou no coração, aquele aperto, se é sim ou não. Só de pensar um dia te perder, fiz essa canção pra você não esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Mais perto que hoje eu vou te dizer. Me abraça, seu corpo é o meu. O seu peito nunca me esquecer. Troca o motivo da bike da saudade, obrigado pelo carinho. Eu está aqui no Mauro. Glória do time Lares. Mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade. Que fez a minha vida acontecer. Eu troco a estrela por um beijo seu. Troco aquela lua pelo seu olhar. Eu quero de viver o paraíso. Bora endoidar tudo, garoto. Alô, Sueli, como é que é, garoto? Está aqui junto com meu parceiro Pica-Pau, a GDB. Alô, Cuca. Eu trago a estrela por um beijo seu. Trago aquela lua pelo seu olhar. Eu quero de viver o paraíso. Lançamento é com o Rafael do YouTube. Pode copiar, filha da puta. Tá por aqui também, meu parceiro Gordo dos Irmãozinhos. O Hélio do celular tá por aqui, obrigado, garoto. E o Laino também dá presente. Mais impregnadas. Bora endoidar, bora endoidar. Hoje, né? Hoje, né? WMJK na aquecimento do papo traga. Que rebola, vai na dança. Parceiro Gilzinho absoluto. Que rebola, vai na dança. Galera do grupo do cabaré dos caceteiros aqui doidando, velho. Bora pra cima, maninho. Empina pro tanque, toma. Toma, toma. Empina pro tanque, toma. Toma, toma. Empina pro tanque, toma. Toma, toma, toma, toma. Empina pro tanque, toma. Toma, toma. Empina pro tanque, toma. Toma, toma, toma, toma. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina. Entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando maquinha. Assim fica bom. Assim tá demais, joga a bundinha pra frente e pra trás. A minha tarada tá muito abusada, sentando e gemendo no colo do pai. E aí, como é que é? É guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, é guerra, afronta, é guerra, afronta, é guerra. vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem pro baile funk, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha pro buff dela. Afronta, guerra, afronta, guerra. Vem pro baile funk, vem pro baile funk, vem pro baile funk, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha, arrocha com o buff dela, arrocha com o buff dela, arrocha com o buff dela. Então manda pra ela assim. Pega, pega. Meu parceiro Wade no celular, tá por aqui. Cuca também deu presente, obrigado, Cuca! Pega, pega. Meu parceiro Laino também, obrigado pro carinho, maninho. E toda a rapaziada aqui presente, a sua primeira dama também tá aqui. Começou o caô, a filha. Tá todo mundo endoidando, garoto! Segura o Mauro aqui no ponte! Olha ela aí, a vista bebê. Olha ela aí, a vista bebê. Muito safado ela é. Olha o jeito de sapeco. O balão tá subindo pra mente. E o budialzinho na mão dela. O balão tá subindo pra mente. E o budialzinho na mão dela. O Miltin tá aí. Hoje vai arrebentar com ela. O GW tá aí. Hoje vai arrebentar. Por aqui também, meu parceiro Robertinho Prime. O DJ representa lá no xerifão, tá por aqui, garoto! Vem o Jairo Pressão! Tá por aqui, maninho! Ela flexiona a tcheca, flexiona a tcheca. Vem por cima da arreganhada. Ela gosta com a cabeça lá. Vem por cima da arreganhada. Ela gosta com a cabeça. Devagar limpando o... Marcelo Pica-Pau da GDB, Cidade Nova 3, tá por aqui! Ela flexiona a tcheca. Sempre com o Marcinho, obrigado, maninho! Flexiona... Já já vamos pro calçadão, garoto! Ela fala que eu sou todo sistemático. E aí, como é que é? Tô todo errado nessa história de amor. Com os meus amigos todo dia é baile festa. Mexeram, se todo errado do que finge quem não sou. Quero é que se exploda. Pra cima, pra cima, Mauro Zona. É meu nome, eu não preciso namorar. Segura o Mauro. Quero que se exploda. Aqui no bonde da pelada, o Marcinho da carreira Metrô vai aquecendo tudo, garoto. Quero que se exploda. Pode me chamar, Mandela é meu nome, eu não preciso namorar. Quero que se exploda. Pode me chamar, Mandela é meu nome, eu não preciso namorar. Amar, amei, gostar, gostei, mas agora eu não quero nem de graça. São vocês! Não dá mais. Aqui no bonde. Era uma briga em cima da outra. Ô moça, não dá mais. Era uma briga em cima da outra. Vai com suas amigas pra lá. Vai pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui. Aqui nosso parceiro Mauro tá aqui presente com a gente e toda a rapaziada. Já tomando todas, deixando aquele abração pra galera do Icuí. E sexta-feira ele tá partindo pra SP, São Paulo, garoto. Cuidado pra ela não te dar perdido e vim aqui me dar. Aê, aê, aê, aê. Vem doida, doida, doida, doida, doida. Aê, aê, aê, aê, aê, aê. Vai, faz a fila, vem aonde de cada vez. Vai, bora pra cima, Mauro, garoto. Vem uma de cada vez. Faz a vez, Lili. Já, já tem Matheus considerado. Zero, zero. Aqui no Mauro. Fez a fila pra ali, pra cima, Mauro, som. A fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila, vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem fuder. Um, três, com seis, 16, sei lá. Tá suave, vem novinha perder tua vindidade, safadeza, sacanagem. Muita sucessade, vem novinha, safadinha, perder tua vindidade, safadeza, sacanagem. Muita sucessade, eu sou cara, tô certo, cê vai. Aqui no bonde da pelada! No baile do Tadeu ela... Já totalmente lotado, o bingo das vans e o Marcinho da carreta Metrô! Vai detonando! Detona na frente, dá uma assada nervosa. Vai, rebole não. Aqui meu parceiro Rony dos Periquidinhos. Pam, pam, pam, daqui a pouco vai sortear um sorvetão pra galera que quer chupar aí, garoto. Essa aqui é abundância. Porque o mundo balança. Então joga essa. Segura o Mauro por aqui, mano. Pra cima, Mauro. Ela tá muito estressada, com raiva de... Se ela tiver estressada, dá uma dose pra ela. Que dá pra ela uma dose de pitu. Ela tá muito estressada, com raiva de tu. Tem que dar pra ela uma dose de pitu. Não quer sair com as amigas, não quer ir pra balada. Olha, meu parceiro Mauro tá avisando aqui. Já que é volta pra... Ele vai tomar todas hoje, que sexta-feira, e vai pra São Paulo, garoto. Não, tu, o problema dessa mina é falta de... Vai. Segura o cajado, bora! Vai, Rio Marcinho é tudo por aqui! Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que pra batão grandão. Que pra batão grandão. Que pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Que pra batão grandão. Que pra batão grandão. Que pra batão, ai pra batão, meu Deus, pra batão grandão. Que pra batão. Olha o Gilzinho absoluto aqui. Tá naquela base com a gente, bora abraçar o maninho. Meu Deus, pra batão grandão. E agora? Mano, mais de leve, só de boa. Sabadão. Mas jogou o boné pra trás na orelha do balão. Mais tarde é hora de baile. Vou fora a branqueia dela. Hoje é pau. Piranha da favela, hoje é pau. Piranha da favela, hoje é pau. Piranha da favela, hoje é pau. E fala muito interesseira. Só transaria nem tô querendo sua traseira. E fala muito interesseira. Transaria, nem tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Aqui pra ela, ó. Ser bancada por favelado, mas não cola na favela. E o bonde da pelada já ficando lotadinho, garoto. Que se cola em baile de patricinha, mas é isso que tá mandando, né? Ó, aqui pra ela, ó. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Toma, Karen, toma. Toma, cara, hein? Toma, cara, hein? Toma, cara, hein? Toma! Toma, cara, hein? Toma! Dali, Marcinho! Toma! Toma, cara, hein? Toma! Toma, cara, hein? Toma! Toma, cara, hein? Toma! Toma! Explode tudo, Ponte! Toma! Gás impregnadas e noidando tudo, garoto! Toma, cara, hein? Toma! Toma, cara, hein? Toma! Toma, cara, hein? Toma! Toma, cara, hein? Toma! Toma, cara, hein? Toma! Toma, cara, hein? Toma! Toma, cara, hein? Toma! Toma, cara, toma, toma, cara, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, DJ Marcinho, DJ Marcinho, DJ Marcinho, toma, toma, DJ Marcinho, DJ Marcinho Music, DJ Marcinho, o DJ que toca os melhores pra galera. Segura agora! Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer. Saindo segundo as intenções, sem tocar, sem beijar. Loucura, a cena proibida e mantém a postura. Depois de meia-noite é filme com censura. É sensualidade pura. Eu disse a gata é uma loucura. Fazenda proibida e mantém a postura. Depois de meia-noite é filme com censura. Sensualidade. Por aqui também, meu parceiro Bibi. Fala, Bibi, garoto! Tá por aqui toda a rapaziada, já tomando todas as vagas aqui no ponte. Já tem Matheus considerado, garoto. E vai quebrando e mostrando. Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum. Faz um movimento com talento. Vai mexendo o bumbum, vai mexendo o bumbum. Faz um movimento com talento. Se a garota é o Arte Cariri. Dona Marcinho. Já saiu de casa só pensando em mexer. Júlio da Mídia, filho. As intenções se tocar. Fica Dani também, tá por aqui com a gente. A galera da bike da saudade. É uma loucura. Obrigado pelo carinho, dá certo. Postura, depois de mim. Bora, gordo. Com censura. Os irmãozinhos, tá por aqui, maninho. Postura. Aqui também, meu parceiro esquerdo, ele é só a primeira dama. A tia, só por aqui, garoto. Você tá ficando complicado demais. Não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando. Eu já estou aqui ainda, não vou conhecer mais não. Tá ficando complicado demais. Ludmilla. O nosso amor tá aumentando. Eu já só Biga Cuca também. Está por aqui, obrigado pelo carinho, meu parceiro Yuri. Fala, Rony dos Biriquitinhos, garoto. Eu já estou sabendo quem não tá dizendo. Joga a mão em cima e tá lá e canta, vai, vai. Imagine se ele soubesse. Está por aqui também, meu parceiro Leozinho. Fala, Leozinho. É o Leozinho Show. Está aqui na área, obrigado pra você, maninho. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo, mano. Faço amor, então certeza. Aqui também, o amigo DJ J, saudade. Fala, Josué, garoto. Amigo de Júlio Parabu. Adeus, Noronha. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Se não for agora, te espero lá fora. Então deixe-me. Com o DJ... DJ Marcinho. Te encontro nessas suas voltas. Que a mente é mó confusão. Solta minha mão que eu sei que cê volta. O tempo mostra a nossa direção. Menina, me dá sua mão. Pense bem antes de agir. Se não vou agora, te espero lá fora. Então deixe-me ir. Um dia te encontro nessas suas voltas. Que a mente é mó confusão. Solta minha mão que eu sei que cê volta. O tempo mostra a nossa direção. Ei, amor, sei que tá tão difícil eu falar de amor. O que lá fora é tanto ódio e rancor. Eu preciso muito te falar. E meu parceiro Pica-Pau tá por aqui. Ei, amor, o cara que representa sempre lá na GDB. Você sabe que aonde... Bora pra cima, garoto! Já passou da hora da gente se encontrar. E é sua primeira dama sempre com a gente também. Obrigado pelo carinho. E a sua coroa, sua mãe, Sueli. Tá todo mundo por aqui, obrigado! Vamos lá, Marcinho! DJ. DJ Marcinho Music. Vamos lá, meu DJ. Aperta o play. É pop. Bora começar a endoidar, botar o bastidão pro bagulho ficar doido por aqui. E o DJ Marcinho vai, claro, aquecendo e botando na pressão. Botando na pressão, vai, vai, vai, vai. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido. Aqui é bagulho doido. Bagulho doido, bora! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, dona Marcinho, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, pensa no bacana do Miguel Pai d'Égua, bagulho doido, aqui no Ponte da Pelada. Mauro Som, o Predador detonando por aqui. E a participação do Marcinho da Carreta Vetru. Bagulho doido. Pra fazer o Mano Vai D'Égua. Bagulho doido. Pro bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Bora começar a matar pra endoidar o bagulho, maninho. Bagulho doido. Por quê? Bagulho doido. É pra botar pressão na cabeça. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Endoida, morta, morta, morta, morta, morta. Mão pro céu, tereu, tereu, tereu. Mão pro céu. Por aqui, meu parceiro Matheus considerado. Bora pra cima, garoto. Só quebrar, só quebrar. vivência aqui, aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Parceiro Mauro também de sexta-feira tá partindo pra São Paulo. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Tá aqui no Mauro, garoto! Garoto! É o Predador, bora pra cima do Glassborg! Só quem é Mauro vai pro Mauro hoje curtindo o post da Pelada assim, ó! Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Quem é Mauro? Quem é Mauro? Mauro. Vem pro Mauro, vem! Quem é Mauro? Quem é Mauro? Quem é Mauro? Quem é Mauro? Só quem é Mauro, vem pro Mauro aqui no Point! Luiz da Nike. DJ Mauro tá tocando, DJ Cris na contenção, comandando a blindado pra você sentir a pressão. DJ Gil tocando tudo, DJ Lurinha também, avisa que é o Mauro som, então pode vir que tem. MC Anjo na voz, pra você ficar ligado, chama, chama todo mundo, chama pra curtir no Mauro. MC Anjo na voz, pra você ficar ligado, chama, chama todo mundo, chama pra curtir no Mauro. Pode avisar todo mundo que eu tô no H blindado. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Pode avisar todo mundo que a gente tá aí no Predador, galera. Tô falando pra cima que o bagulho é doido aqui, ó. Quem é Mauro? Vai pro Mauro. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Agora é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão, é no 18ão. Júnior Santorini. Caralho. Pode trazer pra mim, catuaba de uva. Família bate forte, direto de Abaetetuba. Família bate forte, direto de Abaetetuba. Desce o Red Label, pra nós ficar aqui. Aqui o parceiro Rodrigo também, obrigado a você, maninho. Também do Red Bull. Bora pra cima, meu brother. Chama várias novinha, humildade é o segredo da nossa família. Pode chegar junto, chama várias novinha, humildade é o segredo da nossa família. Pode chegar junto, chama várias novinha, humildade é o segredo da nossa família. Viu o GT na voz, Júnior Santorini na produção. Vai tomando tua dor flex. Bora botar pra endoidar tudo, garoto! E bota na pressão, e bota na pressão, agora vai! Aqui, ó! Bora tiro pra cima, garoto, endoida tudo! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E o bagulho endoidou! O bagulho macinho. O bagulho endoidou. Fazer o bagulho doidar assim, garoto. É muito rock na tua cabeça. É muito rock na tua cabeça. Endoidar tudo. Pararam pra reparar. Estão ouvindo esse som. Marcinho. Segurar na pressão agora. DJ Marcinho. Pararam pra reparar. Bora botar pra endoidar tudo aqui no bonde na Bela do Maninho. Como é que é fica a pau de TV, garoto? Oh, amor, eu sei. Olha aqui as impregnadas aqui com a gente, amiga Sueli. Tá todo mundo por aqui, mano. Eu sei, te magoei bem. Mas vamos tentar conversar. Tentar conversar. Tentar nos reconciliar. Eu te amo tanto. Junto, garoto! Eu só te peço só mais só mais uma chance, só mais uma chance. Eu só te peço só mais só mais uma chance, só mais uma chance. A mãozinha pro céu, pro céu, pro céu, pro céu. Vem tudo, segura só! É chopitel, tereteu. É chopitel, tereteu. É chopitel, tereteu. é chopitel. Tereu, tereu, tereu. É chopitel. É chopitel. É chopitel. É chopitel. Chopitel, é chopitel. Senhor Santorini. É chopitel. Vai bebendo, vai fumando, vai fumando, vai bebendo. Vai bebendo, vai fumando, que a pressão vai aumentando. Que a pressão vai aumentando, que a pressão vai aumentando. E a pressão vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Bring back the bass. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, garoto! Bota pra endoidar. A vinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem. Aqui meu parceiro esquerda também, obrigado a você, maninho. E a sua primeira. Hoje é W que te chama, desafio, vai lançar. José Mendes, está por aqui também. E apaga tudo, garoto. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz que tá liberada. Apaga a luz. Bora pra cima, pica pau, GDB, garoto. Apaga a luz que tá liberada. Gina. Pou, pou, pou, pou, pou, pou. Tei, tei, tei, o DJ pirou de vez. É o Bunny do Pedro. Tei, tei, é pra balançar. O rock tá doido e não tem que parar. O rock tá doido e não tem que parar. Rock doido hoje! Tá doido e não tem que parar. É o bingo do Dia das Mães hoje aqui no Bonde, garoto maluco, é todo. A novinha tá dançando, tá rebolando bem. O bonde de longe mirou, hoje tem Tequila Absolute, Red Label de pá. Garçom pode mandar que hoje eu vou embrasar. No Evelisson a novinha vai pirar. DJ Tauan, solta o play que o bicho vai pegar. É a pressão do som e a novinha vai dançando. Solta o batidão, Fabrício, que ela tá endoidando. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Quando o DJ é bom, quando ele entra o som é dobrado. Junior Santorini. É bem fumba todo lado, bem fumba todo lado, bem fumba todo lado, bem fumba todo lado. Repressão! Bem fumba todo lado. Repressão pra todo lado! Todo lado, bem fumba. Bora pra cima do Gazibó aqui, meu irmão! Todo lado, vem fumar todo lado, vem fumar todo lado, vem fumar todo lado, vem fumar todo lado, vem fumar todo lado, vem fumar todo lado, vem fumar todo lado. É nóis, seu pesado. DJ, DJ, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Presta atenção, rapaziada. Gina. G e Marcinho é chope e periquita. Aí, DJ Marcinho Music! DJ Marcinho. Cadê o Loló? Me dá o Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Cadê o Loló, Loló? Me dá o Loló, Loló. Olha o sucesso da Vetromate rolando por aí, garoto! Dali, Marcinho! É pancadão pra todo lado, pancadão pra todo lado. É a carreta Vetromate pancadão pra todo lado, pancadão pra todo lado. É a carreta Vectron Light que tá chegando no pedaço. Com o DJ Marcinho detonando na pressão. Ninguém mago faz a festa, não tem comparação. DJ Júnior faz a onda fazendo o povo delirar. É a carreta Vectron Light, agora pode copiar. É pancadão pra todo lado, pancadão pra todo lado. É a carreta Vectron Light que tá chegando no pedaço. Oi, tudo que nós lança, vira moda, senta aqui, cavai, se joga, senta aqui, cavai, se joga, senta aqui, cavai. Segura o braço aqui no bonde, vou te dar um papo em menor em pé. Marcinho. É o DJ Marcinho, pode crer, é pressão. É o DJ Marcinho, pode crer, é pressão. É o DJ Marcinho, pode crer, é pressão. Segura o braço, garoto! Sexta-feira ele tá partindo pra São Paulo. Tá aqui com a gente, bora pra cima, garoto. Sofrendo com DJ Marcinho. Dali Marcinho. Pelo teu amor. Dum, dum. Cowboy. Logo mais do meu parceiro Matheus, considerado por aqui. O cara que representa aqui no Mauro sempre. Ele e o DJ. Robertinho Pressão, garoto! Agora o Robertinho Prime, né? Dá pra cima agora! Galera do Xerifão, dá pra aqui, obrigado pelo carinho, dá certo! Não dá mais pra esperar, o tempo castiga. Eu preciso te encontrar, pra te falar. O Bibi tá por aqui. Fala, Bibi, garoto. Só da tu. Só da tu. Só da tu. Pra cima, Mauro Son. Só da tu. DJ Marcinho Music. Impregnadas, a Girlene tá por aqui e toda a rapaziada das impregnadas por aqui, garoto. É o mesmo de sempre pra ganhar o meu perdão. Tão fácil, só porque tem sorte. Sabe que eu te amo. E no meu olha o Rony dos periquitinhos. Fala, Rony, garoto. Passadinha nas aparelhagens. Toda a galera do Icuí da Buraqui tomando todas. Alô, Suzy, garoto! Aqui está o que eu aprendi com o Júnior Santorini. Caqueado das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Das bandidas. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. Quem é bandida, levanta a mão pro céu. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. Só quem é bandida, levanta a mão. Chopitel, garoto! Chopitel, é Chopitel. Pressão total hoje aqui no Ponte do Mingueira, Baidego das Mães. Júnior Santorini. Eu adoro Belém do Pará. Pode. pedreira no calçadão. E vou passar o comando no meu parceiro Matheus, considerado de Robertinho Prime. Vai detonar por aqui, ó. Tantos na fila com grana e bens. BMW, Mercedes, Benz. Eu estou sem, mas vou ter também. Sou teu amado, teu namorado, teu menino apaixonado. Por isso, e agora? Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te fazer. Passando bebida por aqui. O óleo do celular. Fica. Isso aqui, obrigado, garoto. Pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Com esse monstro tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho pra casa. Nela tu que era bandida. Não era? Nela tu que era bandida. Nela tu que era bandida. E não era tu que era bandida. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, nera tu que era bandida. É cocada boa, não é? É ou não é? É cocada boa, não é? Eu não sei. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Bota na pressão, na pressão, na pressão. Endoida, doida, doida. Arrumando as cartelas por aqui, que logo mais sim. Mais um prêmio do bingo. Um pacote de latinha, tá certo? Parceiro Matheus considerado por aqui, meu parceiro Mauro também. Galera do Predador Mauro, só aqui no Icuí. Bora, Robertinho, pra aí, garoto. Mas nenhum vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade. Que fez da minha vida acontecer. Eu troco a... Meu parceiro, o rei dos periquitinhos aqui. Eu troco aquela lua. Vai dar sorvete pras mães. Hoje vai distribuir por aqui, ó. Paraíso, minha verdade é você, meu lar. Na vida pode existir milhares. Mas nenhum vai ser como você. Que comigo a mão foi de verdade. Que fez a minha vida acontecer. Dali, Marcinho! Você partiu. Isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. Olha aqui meu parceiro Mauro também. Bebis, meu parceiro Mauro tá aqui presente com a gente, obrigado a você, maninho. Paulo Calado, Ricardo Mix e meus DJs. Com a gente, sobre que sexta-feira em viagem pra São Paulo e tá curtindo o Mauro por aqui, ó. Betinho e Sábio. Vai endoidar, Mauro, garoto! Já já tem mais um bingo por aqui, pra Carlinho! Betona Marcinho! Está difícil de entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu corpo. Parceiro Leno, tá por aqui, a sua primeira dama aqui com a gente, obrigado, maninho. Paixão, sabendo aí que... ilusão, e um tremendo vacilão. Nunca está sabendo que dia 9 também tem um incrível Bola de Prata aqui no Monte da Pelada. Um amigo, vai ser pressão pra todo lado, garoto. E tu pensas que me tens nas mãos. E aí, como é que é, maninho? É a vida louca e quer ser patricina. Eu amo sério e não brincadeirinhas. Baby, eu cansei de tentar te mudar. Vou te Prefiro ficar sozinho e cuidar do coração. Tirar o pé dessa relação. Olha, gente, vai arrumando as cartelas por aí. Mas na real é só atração. Vai arrumando as cartelas por aí, ó. Já sabe o que é o amor. Oi, gente, vamos tocar mais três músicas por aqui. Ensinar. E logo após tem mais um prêmio domingo, um pacote de gelada pra galera, tá certo? Dizer que me ama e me adora. Eu me apaixonei outra vez. Mas ela é uma menina, só uma menina de um pouco mais de 16. Eu me apaixonei outra vez. Mas ela é uma menina, só uma menina de um pouco mais de 16. Manda aí, me sigue. Sucesso! Tocando todas, como se fosse na primeira vez. O e o carinho que a gente tem. Essa quando rola no vetrô, meu irmão, é sucesso total, galera! Manda! Quero mais! Fenômeno do Melody. Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Deixa o vetrão tocar, deixa o coração depois se abrir. Quando bora, Matheus, aqui! Vai ajeitar tuas paradas aqui, que daqui a pouquinho vem tudo, menino. Daqui a pouco, depois do bingo. Logo mais tem Matheus por aqui, garoto! Tá com medo do amor e aí? Deixa o vetrão tocar, deixa o coração depois se abrir. Essa gente. Eu aprendi. E após essa tem um prêmio domingo. Mais um prêmio. Não quer. Aqui no Bingo, no Ponte da Velada, maninho. Vou encontrar. Estou cansada de sofrer. Manda, fruto da terra. Ajeitando as cartelas por aí, dá certo. E vai rolar mais um prêmio domingo agora, hein?